Mais uma mulher que eu vou trair de novo, alegando ter tido uma criação escrota. Outra relação que estraguei tranquilo, caí matando naquela que quis cair de boca. É mais uma manhã que eu acordo suado, com medo dela ter visto minha conversa com outro. Te entrego no presente um loop do passado. Se quiser te reconquistar é só comprar uma bolsa. É mais um pobre louco eu vou matar de novo. Esse menino causa destruição por onde passa, sendo que a única construção que pude ver de perto perdeu na desocupação pro morro virar praça. Onde o playboy faz caminhada é mais fazer fumaça. Eles surfam em pipeline, o menor nada em bolsa de sangue. Escalado pro papel sem Fátima Toledo. Não preparo elenco pra atuar no bang bang. Mais um viadinho eu vou zoar de novo. Lambe ovo que força uma voz feminina. Nada contra, mas outro dia passou maquiagem. Dançou Ludmilla em frente, minha pequenininha. Quando pequeno nós costumava até ser amigo. Ele era meu abraço e eu era seu abrigo. Mas me incomoda essa postura pesadinha em quatro paredes. Minha mulher fazer de tudo que ela quer comigo. Se é que só nasceu de novo, outro dia raiou. E quando a noite vem, ainda lembro meus pais. Em quase tudo, tudo. Tá só do tranquilo e falando de amor. E quando a noite vem, ainda lembro meus pais. Em quase tudo, tudo. O cidadão de bem é a origem do mal. Vê bem quem é o santo no seu pedestal. Recebendo mensagens no seu Nextel. Diz que é indevido e falando de moral. Governo esse país de dentro de um hotel. Põe pretos pra viver às margens de Maital. É sobre quem sobreviveu, não sobre quem matou. Já que te obrigam a usar seu instinto animal. Nós somos abelhas rodando ao redor do mel. Com medo do zangão quando a rainha quer tal. Seu assunto é menina, só importa as que nós já fudeu. Seu assunto é os mano, me olha todo que eu vou dar um pau. É, mais uma criança eu traumatizei de novo. Com a desculpa de que sua vitória me interessa. Uns criam Marielles pra salvar o mundo, enquanto outros se orgulham de criar Rony Lessa. Nós somos quebra-cabeças de um milhão de peças. Retrato falado dos erros dos meus passos. Não importa quem chora se tá lotada a festa. Ou seja, foda-se o recheio, essa pizza é massa. Por isso eu vou comprar de novo e dividir de novo. Se arrepender de novo, pra impressionar de novo e ser aceito de novo. Ser só mais um de novo, esquecer de mim de novo. E te agradar de novo, ter ressaca de novo. É amor moral de novo, não é a cabeça que roda, é o peito que dói de novo. Reproduzir padrões ruins, eu aprendi de novo. Reproduzir padrões, ó, tô falando de novo. O sol nasceu de novo, outro dia raiou. E quando a noite vem, ainda lembro meus pais. Em quase tudo.